Quem é que segura um Sansão valente? Um Davi de mira certa na cabeça de Golias. Quem é que segura um Josué guerreiro? Um demolidor de Deus que pôs abaixo Jericó. Quem é que segura um Caleb destemido? Fez o gigante Enaki descer montanha sem parar. Qual é o inferno que segura o Paulo crente? Seu louvor quebrou correntes, terremoto no cantar. Ninguém segura um crente valente, um crente temente, cheio da unção que vem lá de cima. Ninguém segura a obra que Deus levantou. O inimigo vencido pra nós virou rotina. Quem é que segura um profeta destemido? Jogou água no altar e mandou fogo descer. Quem é que segura um homem da unção? Deitou em cima lá do morto e mandou ele viver. Quem é que segura um Lázaro na cova? Depois que foi dada a ordem, retire a pedra, ele vai sair. Quem é que segura um coração de amor? Lá em Patmos, João escreveu todo o segredo. Ninguém segura um crente valente, um crente temente, cheio da unção que vem lá de cima. Ninguém segura a obra que Deus levantou. O inimigo vencido pra nós virou rotina.